India Bravo, okay, we turn to the runway 17, report on the threshold. Tango, no momento estamos operando visual, 5.500 visual nas linhas. sem chuva sobre o campo, somente na vizinhança. Lima Fox, livre decolagem, pista 17, vento 090 graus, 39. Agora com o controle, o Lima Fox. Lisboa, passou a tocar Lima, Lima Rio. Faz um certo para o 180 na Coral. Papa, Papa, Lima, Lima, Fox, contato radar, CTM 180, sai da Coral. 180, na Coral, Lima, Lima Rio. Dá visão com a pista ali para Papatinho. Com Papatinho, chame a torre 118, decimal 25. 18. Lima, Papatinho, final da 197, machete errado. Papatão com Lima, Papatinho, visual com o mesmo reportando a visual da Rimal, final de preview 17. Lima, Papatinho, chame a torre 118, decimal 95. Radar, o que? Positivo. Papatinho. Será de 3 milhas, autorizado o pouso, pista 17, vento 080 graus, 29. Livre e pouso, pista 97, Lima Papatinho. Mativo. Boa 91, 15, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS, informe estabilizado. 2.000, autorizado ILS, informe estabilizado, só confirmando 1.010. 10, 11, CNH. 1.011, obrigado. Receba, por favor, aguenta uma autoria, por favor. Alright, receive center 133.25, the copy for QC 125.1. Good evening, next check it out, bye-bye. Salvador, boa noite, Gol 9237, aproximando do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 9237, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 080 graus, 3 minutos. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Gol 9237. 9237, decolado 240, chama controle 199 do último 8. 98, Band. Gol 9237, contato radar, subiu para nível de voo 360, perfil 10. 360 no perfil de Dayal, 9237. Controle para matar a aviação. Thank you, Romeu. Então, prossiga. Romeu Tango, agradecendo a colaboração por hoje, vai esperando as áreas do carnaval. Seguindo para a pouso, então, aqui é para você. E prossiga direto para a Índia, com a Índia, informe com o visual com o local de pouso. Formada visual, Tango. Juliette, estação 08 realizada. Juliette para o 08, 91. Hello, one and zero, seven, three, my seven, four, six, zero, four, six, double. Ela está 083, 4 agentes, descente site level 050, best arrival. Copy arrival, descente level 050, Europa 73. Tango Sierra, Oscar Kilo, oficina de identificação, via chega da Ponte, terça para a noite de voo 060. Sierra Oscar Kilo, chegada da Ponte. Gol 9237, Johnny Recife, 13325, alterna 251. 3325, alterna 251, 9237, uma boa noite. Autorizado, escuta o 060, Sierra Oscar Kilo. Autorizado, 060, Sierra Oscar Kilo. 0, autorizado, escuta para 2010, Duna, que legal, na 061, informe estabilizado. 2000, Duna, 1011, chamaremos o autorizado, 63. Uma Lima Fox mantém ainda 180, serviço radar encerrado, 56 milhas, Cidade de Salvador, chame e-mail, frequência 201. Thank you. O Yankee é o meu tango, chegando para pouso em Serra Índia Wind, eu já aviso uma boa noite, obrigado. Tango, meu tango, frequência livre, boa noite. Boa. Muito bem, Rádio Farol, Salvador, controle Salvador. Complete, chama a torre 118 decimal na vista. 2,95. Torre 63, Evolucionário Buenas 2, estabilizado. Clutch, Oceania 6310, tráfego avistado, ajuste no 011. Continua a aproximação, reporte quando for embaixo, checado avistando 6310. Amarelo. Identificação via chegada Mário 050. Via chegada Mário 050 do 1095. Zero, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 04 nós. Olá, Pavilion 3, que está em seu quarto ao MC. Vou falar também, quero falar 1-3-3. Sierra Oscar Kilo, desça para 4000 pés, NH1011. Para 4000, 1011, Sierra Oscar Kilo. Sierra Oscar Kilo, em qual velocidade? 650, Sierra Oscar Kilo. Sim. 1096, em qual velocidade? 2809. Vou cruzar o nível 120, inicie a opção para 2209, número 3 inicialmente para aproximação. E reduzindo para 2209, faz 120. Libera a pista próxima, interseção à direita, chame só em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, próxima direita. Salvador, Oceanário 63, 10 Buenos, 5 anos. 63, 10 Buenos, boa noite, táxi em Alfa, Juliette, Portão Guarulhos. Alfa, Juliette, Guarulhos. Alfa, 083, descend to 2000 feet, QNH1011, clear ILS para um approach, report subshore cargo. Now 1.0.083. And to 2000 feet, clear ILS for no approach. Okay, 2000 KLS, runway Desvio, informe ao terreno Gol 1096. 0096. 2662, o sanduíche fica só um dia, chega da mar e desce para nível 050. Autorizado em TAP, com 3662. Thank you. 096, pergunta para 200 mais. Esse motorizado é 4000. 4000, reduzindo gol 1090. Papa 083, contact tower, 118.95. 895. Hello, tower, good evening, Europa 083 on the ILS runway 10. Come on, chief. Turn H1011, please confirm, do you have landing gear down the lock? Yes, Europa 083. Delta 083, you're clear to land runway 10. Wind is 120 degrees, 03 knots. That's one around 1 third of 083. Oeste Tranquilo, desça para 2.000 pés. O navio permanece no 091, autorizado para proteger na via, e se tiver condições, autorizado para uniforme estabilizado. Descendo para 2.000, acusará estabilizado, Serra de Tranquilo, entrando Duna. Igual 096, com jardim, até 3.000 pés. 3.000, tá, pegou 1.090. Autoridade fica para 2.000 pés, canal procedimento ILS, informe estabilizado. 3.000 e Samara, gol 1090. Controle, o Serra de Tarquilo estabilizado no localizador. Serra Oeste Tranquilo, completa aproximação, torre 118, decimal 95, bom ponto. Torre 118, 95, uma boa noite, Serra Tranquilo. Torre, Papa Tango, Serra Oeste Tranquilo, estabilizado no localizador. Papa Tango, Serra Oeste Tranquilo, boa noite, tráfego do estado, ajuste no 091, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, Serra Oeste Tranquilo. Aguardando a autorização para pouso, Serra de Tranquilo. Delta 083 on the ground at 06. Locate the runway in the next intersection to your right. Then call ground frequency 121.1 Delta 083. 111 and we are vacating runway right now, Europa 083. 121.1 sir. 121.1 Europa 083. Sierra Oscar Hilo, check 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 04 nós. Baixado e travado, pouso autorizado, Sierra Oscar Hilo. 210. Alpha Juliet 10, Europa 083. 1096, complete aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. 395, graças, bom carnaval, igual 1990. Vamos. 3662, isso é para 2000 pés, autorizado oficial do procedimento, Senegal no 011, informe estabilizado. 600 para 2000 pés, 1011, chamada estabilizado, está completando o PLS. No Sierra Oscar Kilo, no solo 09, libera pista próxima à intersecção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Livrando a pista na próxima direita, 121, no Sierra Oscar Kilo. Meia pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 049. Livre pouso, pista 10, gol 1096. Salvador, Europa 083. Go ahead, Europa 083. Which cover our stand will be 11, because we see all the ground stuff on the stand number 10. I'll confirm to you, Europa 083, but in my system, it's showing to me gate 210, I'll call to Ricardo. Okay, it's 10 for us, Europa 083. Salvador, boa noite, boa noite, that's it. Are you going to come more solid? Almoço 705 para o Gate 8, posição da Leão, 100%. Leão 1705 para o Galeão, Leão 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, após voa direto Irumi. Na torre número 857 até Moço. 5472 eu transpondo no controle 119, decimal 8. Cruzando Galeão 360, decola 10, curva direita após, da El, Leda, Irumi. Apoio para passageiro no 74, Sierra Oscar Kilo. Poderia confirmar? Será necessário apoio de viatura para passageiro no 74, Sierra Oscar Kilo. Suficiente o Sierra Oscar Kilo. Quantos passageiros? 26 passageiros do Sierra Oscar Kilo. Entendi, 0 meia dúzia de passageiros a bordo, confirme? 2 meia dúzia de passageiros a bordo, Sierra Oscar Kilo. Sim, nós estamos solicitando o Sierra Oscar Kilo. Muito obrigada. Olá, boa noite, voo 1096, livrou a pista. 1096, muito boa noite, taxi e Alfa, chamando o seu jet. Alfa, antijet, 1096. Para o Isso, voo 2043 com 194, 3 horas e 44, alternativa Galeão. 043, táxi via Patinga, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1001, um bom voo. Patinga, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1011. Muito obrigado, bom trabalho, boa noite, 2043. Igualmente. Oceano aqui uma foto táxi por aeronave da Gol, prossegue via Juliette, Pátio, Lima, Mike na Quebec, chame Torre 118, decimal 95, para ingresso na pistão no 735. Após a aeronave da Gol, ingressará na Juliette, Pátio, Lima, Mike, naquilo chamará em 118, para ingresso na 17, terra também. Salvador, muito boa noite, Ocean 3662. Boa noite, Ocean 3662, tráfego avistado, ajuste no 011, confirme trem baixo checado avistando. Afirmativo. Ocean 3662, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus com 0, 4 nós. Autorizado, pouso, canteiro no 0, Ocean 3662. Boa noite, é o voo 2043, ponto de espera da 1-0, pronto, desvão contra a final. Quero 2043, após a passagem do Airbus 320 da TAC, agora na final pistão 0, ali mantém pistão 0, voo 2043. Após o Airbus autorizado ali, ali mantém pistão 0, voo 2043. Quebec, autorizado ingresso na pista 1735, backtrack pista 17, chame levando a pista Taxiway Oscar para o pátio 4, Sierra Oscar Kilo. Autorizado ingressar na pista 5, acelerar levando a pista na Oscar Sierra. No solo 18, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, interseção 21. Salvador, muito boa noite, Alter. 3663, Da noite, taxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Alô, jornal 63, é. Zero decolar, pistão no zero, vento de 120 graus, 05 nós. Decolar, bono 2043. A gente livrando na Oscar, estacionando a frequência livre, Sierra, Oscar, Kilo, bom carnaval. Boa noite, bom carnaval. 17, 10, 0 da puta, chamo, cara. 02, 19, 8, 63. Parece para pista, né? Marcando para o Pushback, o voo 705. Voo 096, falo. 096, está aguardando aqui o pessoal livrar a área de segurança? Sim, então é só esse o entendimento para que o senhor continue seu ingresso para o gate, confirme. É positivo, nós estamos aguardando o operador que está fora da área de segurança para eu prosseguir, ok? Ele está sendo removido neste momento, logo em seguida a gente vai prosseguir. Ok, sim. Então eu espero pedir para entrar em contato com o senhor para confirmar. Muito obrigada. Ok. Bom, 705 está autorizado para o Chivex foi para o táxi. Esse é o Chivex, tomara para o táxi, o 705. Azul 2795, contato radar, 7906, curva nordeste de Salvador, vem na proa de ponto para completar a chegada, informe quando não é ideal e descida.